1, Leda, Mótima. É coluna 0, primeira curva, à direita. 5570, transponder, controle 20218, GLM 251. Cabeça V, chegada a vento. Corrido. Que é, chegada com o vento. Para mim, o lugar que tem que ver. Para ver se me dá uma vez também. here. A true ranger, o trânsito no zero. Quando lá, chama novamente, o zero no cima. Chama 6251. reserve sur le contrôle, non, déjà vous êtes en route. Vous êtes en route, un peu de fond. 2, para o 47, próxima direita, taxi via Alfa, após Juliette, Patio, na posição 09. tem o guarda mais um minuto, pode ser. pronto. Voador, Serra Nogueira, Brevo Romeu Barreiras, conforme mata para o voo. O nível de voo 16030, saída Como, transição Batata. Primeira curva esquerda, pode decolagem, a mão zero. 5006, transponder, controle no meio da principal 8. 22221. Thank you. bom dia. Bom dia. Voador, bom dia, voo 9761. 9761, contato radar Polaris, do Garcia. Redação, voo 1, para o nível 380, apoio 2780. 9380, São Mono, após 2000 Leda, voo 9761. Eu não sei se é um negócio que não é um problema. Natural, Leda.